Good evening, Americans. Airplane 229 is Walker Dance, transport level 050, cleared direct to Amman intersection. Okay, we're going direct to Amman, we're going down to level 50 and flat. Obrigado, boa noite. Como Salvador, boa noite, Gol 9407 da Euleda. Gol 9407, contato radar, sua para nível de voo 360, saída da El. 360, saída da El, 9407. Com 970 para a escuta de Salvador. Control 1050. São 3126. Foi Mari para interceptar a chegada Mari. Desça para o 050. Ajuste 1098. Para o 050, quando Mari. 1098, eu ajuste. São 3126, tem condições de voar ETAP? Solicita manter a rota, o 3126. Ou 9407, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. 251-33-95-9407, boa noite, obrigado. Informação tarde, passando 200 para 1970. 970, via chegada Mari, desça até o nível de voo 060, ajuste 90 no 8. 060, 62, voo 970. Primeiro Centro 29, descend to 2006, clear ILS final approach, report reception localized. Okay, we're going to go down to 2006, 1018, clear the approach, we'll report established on the localizer American 229. CNR 6258, acione identificação, desce via para nível 070, chega na máquina. 3126, desça via para 2010, ajuste na 08. Via 2010, com 1970, desça via para 3000 pés, ajuste na 08. 3000 pés, descendo via 682, o gol 970. Panel 6258, desça via para 4000 pés, ajuste na 018. Panel 6258. Panel 6258, desça via para 4000 pés, ajuste na 018. Panel 6212, acende a identificação, desça via para nível 050, chega a Damares. Via 050, Damares. America 229, we're intercepting on localizer. America 229, complete approach, contact tower 118, to decimal 95. 118, decimal 95, good day. Tower American 229, we're with you about 7 miles from runway 10. American 229, you're a good evening. Wind 280 degrees, 2 knots, runway wet. Clear it to land, runway 10. Clear to land, runway 10, American 229. Da 3126, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Avisei ILS, reportará estabilizado, 3126. Colony 229 on the ground at 14, right, 1-2 on the small line. Good night. Okay, we're going to turn right and go to ground, American 229. Oceano 6258, reduz a velocidade para 2109. Segue tráfego 12 horas, 9 milhas e meia, cruzando 7500 para 3000 pés, Boeing 737-800. Tá, segue o tráfego reduzindo a 210-96258. American 229. 309. Para lá, está fazendo autorizado isso para 2000 pés, autorizado sinal ILS, forma estabilizada. 2000, reportar estabilizado, o voo 970. Salvador, boa noite, 6968. 6868, Matão Charlie, aguardando autorização 230, Aracaju. Quem chegou no 868, aguarde um minutinho, cópia. Obrigado. Ground American 229, we're coming up on Juliet. You want to hold short? American 229, approved text via Juliet Gate 11. Okay, Juliet Gate 11, American 229. Voo no 868, pronto, cópia? Pronto, 868. Voo no 868, autorizado Aracaju, nível de voo 230. Decolagem pista no zero, primeira curva à esquerda. Cumpra o perfil da subida Pucajamo após voa direta Aracaju. Acione no transponder 5003, controle Salvador 120.8. 230 Aracaju. 10 de esquerda, Puca, Jama, Aracaju, 5003, 208, posição 1, vai te chamar pushback em caminhamento. Bom, 868, correto, Sujamento. Sul, 3, zona 2, vem. Pegando 2, está úmida e molhada. Afirmativo, 326. Já indicada? Mantendo 220, vou aceitar. É 258, com sua velocidade indicada? 210, é 258. Está na 6258, desça até 3.000 pés. Ajuste 90 no 8. 3.000 no 8, 6258. 2, desça até 4.000 pés sem restrições de altitude. Permanece o ajuste. E sua aproximação perdida, tá? 3.126. 3.126, confirma o motivo? Configurado para pista seca. Quente, o TAM 3126, iniciando a aproximação perdida, aguarda a transferência. Aguardando. Essa proa 6258, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão no zero, reposto estabilizado. 2.000, autorizado ILS X-Ray da pistão no zero, repassaremos estabilizado 6258. Estabilizado, bom, 970. 970, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, 1118, decimal 95. 2895, uma boa noite, Ari. Boa noite, concurso. Obrigado. Torre Salvador, o TAM 3126, no perfil da emitida. TAM 3126, confirme o motivo da remetida. Estava estabilizado. TAM 3126, detonação para interceptar o curso do localizador. Curva esquerda, proa 360, mantém essa proa inicialmente por 9 milhas. Esquerda 360, vai manter a proa por 9 milhas. O TAM 3126, confirmando o motivo, estava configurado para a pista seca e a torre informou pista molhada. TANE 6258, reduza para velocidade de aproximação, tráfego viu precede a meia dúzia de milhas, Uno 35 de ground speed em redução, Boeing 737. Está reduzindo, 6258. TANE 6212, desça até 2.000 pés, ajuste no 018. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão na zero, reposto estabilizado. 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, estabilizado. Afirmo, estabilizado 6258. 6258, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre salvador. 8 decimal 95. 8.95, obrigado, bom trabalho, 6258. TAM 3126, curva esquerda, proa 280, mantém essa proa inicialmente por 17 milhas. 280 vai manter a proa por 17 milhas. Salvador, Oceania 62, 58, final 90. Bona 970, solo de 25, por gentileza, confirme as condições da pista? Tá apenas úmida, senhorita. Quente, 1970, libera a direita, sol 1219. 319, uma boa noite. Salvador, boa noite. Voo 970, livrando a sua esposa. Voo 1970, taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 970. Contra 3126, curve à esquerda, proa 245, limitado pelo localizador. Esquerda 245, limitado pelo local, TAM 3, 12. TAM 2, estabilizado. Estabilizando agora, 6212. TAM 2, reduza para velocidade de aproximação, chame Torre Salvador, 118.95. Salvador, Oceania 6212, final 10. Oceania 6212, boa noite, continue a aproximação. Aguarda pista livre, ajuste no 018. Aguardando pista livre no 018, Oceania 6212. Na 3126, tem condição de aproa a duna. Autorizado direto duna, TAM 3126, reporte estabilizado. Autorizado sinal de estabilimento e NS que veio da pista 10. Direto duna, reportará estabilizado, autorizado, reporte. Do gol no 868, está na posição 1. Gol no 868, autorizado, reporte para o ataque. Autorizado, reporte para o ataque. Gol no 868. Autorizado, pouso 990, está na 6212, boa noite. Na 6212, boa noite, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi lento, vai dar a liberação do 01. Alfa antes da Juliette, vai reduzir aqui o 6258. Para informação para nós aqui, só Fonseca. Gente, graças pela informação. TAM 3126, acabo de informar que o Oceania 6212 que acabou de pousar, um Airbus 320, informou que a maior parte da pista está seca, mas continua um pouco úmida. Ah, tá ciente, TAM 3126, grato pela informação. Na 6212, sala 30, direita 120, decimal 9. Na 6212, confirma por gentileza se a pista encontra-se úmida ou seca? Correga dia, 6212. Gente, Exatamente, 6212. Três no dois meio estabilizado. Afirmativo, senhorita. Passando em dia terra estabilizado. Teste final do procedimento ILS X-Ray da Persona 0, chame Torre Salvador. 118, decimal 95. 11895, grato, uma boa. Três no dois meio na escuta? Torre Salvador. Boa noite, 3126, passou em Dia Serra, baixa a travada. Então, 3126, boa noite. Ajuste no 08, para informação, as duas aeronaves que pousaram à frente reportaram pista úmida e escorregadia. O vento calmo, autorizado pouso no 0. Ciente, TAM 3126, tem livre pouso na 10, TAM 3126. Tá, chegou 1868, 165 a bordo, São Gonçalo do Amarante, 2015. Civil táxi via Índia, posto 010 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 1008, com 1868. Índia, ponto de espera 295, 618, com 1868. Oxiné 6258, ingresso de leste, posição 01. Juliette 01, 6258. Na 6212, Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, 6219. 2126, sala 33, direita 12, decimal 9. 219, Olivra, graças, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 68, ponte espera da 10. Boa noite, 68, boa noite, autorizado a alhar e manter pista no 0. Ali, mantenha 10, boa noite, 68. Solo Salvador, uma boa noite, o TAM 3126 livrou. TAM 3126. Taxi via Alfa Juliette para remota 13 no Pátio 1. Alfa Juliette 13 no Pátio 1, então 3-1-2. Autorizado, decolar pista 10, vento calmo. Iniciando a 10, boa noite, 10. 8, decolado às 3:30, chame o controle, 120, desce na 8, meu. Controle 208, boa noite, 68. Controle Salvador, boa noite, 68. Boa noite. 1868, boa noite, contato radar, via saída Puca, sub e mantenha 230. Via Puca 230, boa noite, 68. 1868, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.65.2545, 1.865, boa noite, 68.